Então, olha a possibilidade de voar da, direto da EL 3153? Dá o negativo, pode voar Leda. Voar Leda, 3153. Rio 9811, desça para 2.000 pés, hoje 2012, está livre LS, reporta estabilizada. 2.000 pés, reportará estabilizada em LS. Solo Salvador, total 9895, informação de dia. Total 9895? Afirmo. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado 3-in, nível de voo 320, via perto subiu 20. Subida Momo Flock, primeira curva à esquerda, após a decolagem da pista 10. O código transponder 5132 e o controle no 208. Autorizado Terezinha, nível 320, via pêndulo 20, Momo Flock, com curva esquerda, 5132, e transpone 208, controle. Correto, chama para posicionamento. Bom dia, é o TRIP 5384. Receptor localizador. Autorizado Maceió, nível de voo 190, via curva 177. Subida Pucaracaju, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5143 e o controle no 208. 190 Maceió, golfe 177. Pucaracaju, intervalo 90 curva esquerda, 5143-1208-35-384. Correto, chama para posicionamento. Eu tô quando pronto. Rio 9811, altímetro no 0 no 2, bom dia, reporte quando baixar, travado, passando o marcador externo. Abaixou e travou, ainda não passou o marcador. Então não é preciso reportar, autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus com 04 nós, já avisou o contrato. Ok, livre de pouso. No solo 28, 121.9. 98 no 1, táxi autorizado Alfa Juliette para o Pat 3. Alfa Juliette, Pat 3. Solo, Salvador, bom dia, o Rio 5973, sente informação, India. Chanel 6225, identifica chegada a Bonf, reporte 10 descida. O código 5145 e o controle no 208. Desça para 4 mil pés do ajuste 1012. Vai pela Peruí 58, transponder 5145, controle de saída 1208, Rio 5973. Correto, chama para posicionamento. Gente, chamará quando pronto, grato, Rio 5973. Deixa ali um minutinho, cópia. Juliette Vitor Charlie, confirme o código que se encontra. Confirme. No 7, corrigindo. O código transponder 5137 e o controle no 208. Charlie, aqui no meu sistema não consta nada não. Vou pedir para você manter a minha escuta e aguardar para eu verificar com 100% o nível que se encontra no seu plano, ok? Dr. Charlie, então vai manter o nível de voo 065, confirmando para o B. Acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, ajuste 1012, Juliette Vitor Charlie. Azul 4234, pronto para a cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruíque 58. Subida Ucaracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro 10, o código 5147 e o controle 120, decimal 8. Correto, já para puxar acionamento. Total 9895, pushback acionamento. Confirme o tráfego show para pushback acionamento. Total 9895. Autorizado, champanhe de táxi. Autorizado, camarada, total. O trip 5384 para pushback acionamento. 5384 é o número 2 no setão. 7. Ô, Solo, pode liberar o trip aqui, o total está finalizando. Ok, 5384 está autorizado o pushback e o total chame de ir para o ponto totalmente pronto. Certo. Trip pode prosseguir o 5384? Afirmo, o total se deu a vez. Certo, obrigado, Roberto. Falou. Do Direct Victor Charlie. Atenção é Brumado, não é isso? Milhas, cancela 180, radial ideal 270, não é isso? O total agora é totalmente pronto. Aguardando mais alguns instantes, total. Bom dia, voo 9046. 9046, pronto para a cópia Brasília. Como é que você estiver, está ciente da informação ainda, está pronto para a cópia. 9046, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pêndulo 17. Subida água, Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5161 e o controle 120, decimal 8. Entendeu o nome da saída? Arbor, transição Elefa. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, transição Elefa. Certo, autorizando Brasília, nível 360, Vipersulu 197, saída Arbor, Elefa. Decolando a 10, curva direita, 5161 no transponder e 1208 o controle. Correto, chama para puxar o estacionamento. Demorar o 9046. Aguarde 6225. Victor Charlie, pronto? De POB 3 e 30 de autonomia, alterna Aracaju para o táxi. Táxi autorizado, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1013. 71013, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895. Um bom dia. já pode iniciar? Confirme. O total 9895, pronto, se tiver para mim. 9895, autoridade, já preenche táxi. Autoridade, vamos entrar no total. Juliette, Vitor Charlie, decolado 41, controle 120, décima 8, bom voo. Rona 208, muito obrigado, senhor. Tenha um excelente dia. Controle, bom dia, Juliette Vitor Charlie, decolou na sua escuta. 5137, acionado. Papa Romeu, Juliette Vitor Charlie, contato radar, perfil Arbor. Corrida pro ideal pro destino? 270. Gente, inicialmente montei o perfil, aguarde direto destino, Juliette Vitor Charlie, da presente Arbor. Da presente Arbor, aguardando direto destino, Juliette Vitor Charlie. Trip 5384, autorizado, ingresso decolagem, pistão 0, vento 020 graus, 03 nós. Trip ingresso decolagem, pistão 0, trip 5384. É 6225? Consiga. Na Projeduna tem condições de interceptar e completar final? Afirmativo. Autorizado para hoje, Duna, descendo para 2 mil pés, hoje Xmi 13, hoje Xmi 6225, está livre ali, essa é a porta estabilizada. Posso te mais estabilizar. Delta 5166, controle no 208. Autorizado Guarulhos, nível 340, peso 16, para você o Zulu, direto Trive, sair com o lado do plano, saída da Eulida Brilho, depois a colagem com a direita, controle 1208. Transponder 5166. 5166. Agora correto, já para a décima 8, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Tá aí, Vê. Ok, então tá em ascensão a centena. Muito obrigado. Tudo bom, esse é o Trip 5384. Trip 5384, contato radar, 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, o 5384. Autorizado, Pati em de alta, ponto de espera, o time 2895, ajuste no 0, 1-3. Do 4299, autorizado, toque da presente. passando 290, linha Índia. ONU 922, identifica a chegada a Mari, desce até o 50. Desce até o 50, autoriza o impacto. Não tem a chegada ao gol no 922. Utilizar o localizador 6225. 6225, torre 1895. 1895. Torre Salvador, Oceaner 6225, é a final da ONU 0. 98925, autorizado ingresso, decolagem, piscina 0, vento 0 no 0 graus, com 03 nós. Além da escola, pessoal. Meia 225 na final 1-0. Meia 225 última aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1-0 no 3. Já baixar travado? Não ainda. Reporte quando, por gentileza. Vitor Charlie pro ideal pro destino. 271. Acho travado, 6225. Tráfico avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 030 graus, 04 nós, Oceaner 6225. Livre pouso, 6225. Ao 9895, aos 49 decola, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, o total 9895. Total 9895, contato radar 320, sai da Momo. 320, Momo, total. Solo Salvador, Rio 5973, para o pushback de acionamento. Autorizado, chama para início tarde. Chama na início tarde, 5973, grava tudo. Destino, proa 271. Isso, 10 grauzinhos só à direita aqui, direto destino. Eu chamo de pouso 1056, hein, Brumado? 1056, copiado. Gente, azul 4299 tem com vocês Rua Duna? A rua tá pronto, 4299. Gente, desça para 3000, ajuste 1013. Salvador, eu vou, Oxenar, 6225. 6225, táxi Alfa, chamei a Juliette. Alfa, ponte da Juliette, 6225. Tratamento azul 4234, posição 1. Azul 4234 autorizado, chama pra iniciar. Depois chamará 4234. Que o Delta prossiga. Atenção, equipe de fiscal de patrulha infra-aéreo, por gentileza do 4-4. Vai manter posição antes da Juliette, portão previsto ao 01, a aeronave está concluindo o pushback. A gente mantém antes da Juliette, né? 6225. Pushback, acionamento, portão 03, por 9046. É o número 2 do setor, aguarde 9046. Guarda 9046. Um, dois, 685, 1245, 5384, bom dia. Bom dia. Azul 4299, 2000 pés, ajuste ao 013, está livre LS, reporta estabilizada. 2000 pés, 1013, estabilizado LS, e pratica 1024, à direita, indie alfa, ponto de espera, chama então 1895, ajuste 10 no 3. Indie alfa, afirmo. Oxalá 6225, ingresso de Liette para o portão 1, não? Liette, portão 1, 6225. 45 total. Gol 1922, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no 3. 3 mil com 1.013, gol 1922. Voz azul, pode iniciar, 904B. Aguarde. Contato radar 70 milhas nordeste de Salvador, na Prod Bons para interceptar a chegada, reporta ideal de descida. Reportar ideal de descida, chegada bom, se segurou e volta. Gol no 605, identifica na Pro de Pelo para interceptar a chegada bom, se desça para 4.000, ajuste 1013. Direto pelo 4.013, gol no 605. Azul 4299 estabilizou? Afirmo, final para a IDF X-Ray. Azul 4299, torre 1895. 1895, a torre 4299. Solo 3179, pushback sanamento, está na parte 3. 3179, autorizado, chama pra mim start. Autorizado, 3179. 046, pode iniciar o pushback ou só? Só aguarde só mais alguns instantes, o rio vai passar sua retaguarda. Assim que o rio passar, eu vou liberar seu pushback. Senão você teria preterido o rio, que já tá esperando há mais tempo. Ok, mas o grupo vai dar atraso, aqui não tem que ser condição, tá barato. A gente só tá com uma via de acesso aqui, senhor. Peço que o senhor tenha uma via, um pouquinho de paciência, tá ok? Está autorizado para o estacionamento, chama para iniciar táxi. Autorizado, chamando a táxi 046. 040, grau 059. Repouso no 04209. Azul 4234 ao 00, decola, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, Azul 4234. 3, identifica a chegada Golf. Desça para o 050. Para o 050, tá, 3 minutos. Salvador, bom dia, o azul 4234. Na saída Puca Transfer. Azul 4234, contato radar 350, saída Puca. 4234. 23. Estabilizou na X-Ray, o voo 1922. Oi, 1895. 1895, imagina. Serra E, confira o pátio que se encontra. Direita no 21, 19. Direita 219, pátio 219. Pronto para cópia. E o 5973, o altímetro 1013. O vento 030 graus, 062 é nós, autorizado a decolagem de pista no zero. Autorizado a decolagem de pista no zero, 1013, o ajuste Rio 5973, será tudo. Torre, bom dia, voo 1922, passou externo, baixou e travou. Pode na aproximação, guardando pista livre, altímetro 1-0, no 3, voo 922. 922, guarda. Táxi decolagem agora com a 2895, ajuste no 0 no 3. Desloque de 7 alfa, passei a jornada. Azul 4299, táxi de alfa, jumento da Juliette. Juliette, jornada. Para o táxi, gol na 046 e 164 a bordo, Campinas com 354. Táxi à direita, Indy Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 1003, ajuste gol 9046. Obrigado, bom dia. Solo TAN 3179, pronto para o táxi com 234 a bordo, alternando galeão, 3:55. Táxi autorizado, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Táxi a pátio, Índia, Alfa, está postado 0-3-1-7-9-1-0-3, ajuste. Lá, C3. Salvador, muito bom dia, Gol 9046, ponte espera da 1-0, pronto. Bom dia, Gol 9046, Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, Gol 9046. No solo 04, 121, decimal 9, agora ao liberar na Eco, corrigindo, Foxtrot. 219, bom dia. Voo 9046, o vento 040 graus, 0612 nós, autorizado a decolagem pista 10. 6309, 0429. Salve, Salvador, bom dia, voo 1922, livrou a pista. 1922, táxi autorizado, Alfa Juliette para o 612. Alfa Juliette para o 612, 922. Salvador, poderia confirmar a frequência do 4254? Do centro Recife, 1685, 2545. Tem cabeceira no zero? Ali mantém no 03, não está chamado. 63, confirma indicada. Mantém 2709, vai cruzar agora uma centena, vai reduzir 250. Gente, mantém 250. Vai manter. 9046, o 07 decola, o controle 120.8, bom voo, bom dia. 08, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 9046, na... Ah, bom, cruzando de 046. 046, contato radar, 360, sai da árvore. Ah, bom, gol 9046. Motel Juliette, na escuta do controle, o nível 135, referências visuais, report, confirma o estimado de pouso. Apenas confirmando, Lima Hotel Juliette, destino Feira de Santana, hora certa 1008, o pouso 1038. Gente. Tolho 35217, ponto ideal descida. Trip 5217, desça para 06, dúzia 0, com 220 mais. Tendo 220 até o nível 060, 5217. Está decolado, 731, está aqui. Linha 05 desça para 2000 pés, ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizada. 2000 padrão, autorizado LS, chame estabilizado 2605. Então, 3663 desça para 4000, ajuste 1013. 5973 Recife, 1285-2545. 12685, confirmo, 1285-2545. 12685, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3179. 3179, contato radar 340, saída da EL. Saída da EL, quando possível, Leda, portanto, 3179. Autorizado. Boa Leda, 3179. 5217, desça para 050. 050, 5217. 9046, Victor Alefa. Confirme. Autoriza Alefa, o voo 9046. Está autorizado. Alefa, voo 9046. 3663, desce para 3000, ajuste a 0 no 3. Para 3000, está 3663, 0 no 3. Visador e visual com a 10, voo no mesmo. Torre 1895. Até já, obrigado. Gente, reporte no ponto de espera, taxi papá, altímetro no 0 no 3. O tipo de equipamento é um Falcon? É o Falcon ou não? Então 3304, identifica, chegada bom, desça para o 070. Então 3663, 2000 pés, o ajuste chama 0 no 3 e livre LS. 2000 pés, livre LS, o TAN 3663. Comandante, Chanel 63, 1-2. Chanel 63, 1-2, identifica, chegada a Mari, desça até o 050. 050, pode parar para a gente, pois não está funcionando. Exato. Uma etapa, então, na frente da Juliette, perdeu o contato com o centro recente. Táxi via pista, repouso sobre a cabeceira, 17, pronto. Trip 5217, desça para 4000, ajuste 1013. 4000, 5217. Autorizado pouso, pista no 0, vento 020 graus, 04 nós, voo no 605. Obrigado, pouso autorizado na 10, 605. Recife, 1-2-8. G4000, trip 5217. Trip 5217 até 3000, ajuste no 0 no 3, redução para o 1-7-0 mais. 3000, reduzindo 5217. Localizador, tá 3M3. 3M63, torre 1895. 1895. 5 nós, Charlie Serreco. O número 605 no solo, usando 6. Já livrou na Foxtrot, chama o solo 1-2-9. Foxtrot, 2-9, bom dia. Tipo 5217, desça para 2000, ajuste no 0 no 3, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reportaremos, 5217. Solo Salvador, bom dia, com o nome de reserva. Linha 05, táxi Alfa, chame a sua Juliette. Alfa. Três, um, dois, redução 2209. Redução 3663, passou em DCR, baixar travagem, estabilizar TLS, visual com 0. Tantra 663, autorizado pouso, pistão no 0, vento 040 graus, 059, estrada, foi já avistada. Autorizado pouso, 3663. Eco decolado de Salvador, AUS, 18, controle 120, 18, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Charlie Sierra Eco. Charlie Sierra Eco, check transponder. Charlie Sierra Eco, agora sim, contato radar 400, saída da Dael. 400, subindo, Charlie Sierra Eco, na Dael. Confirme? Trip 5217 está no localizador. Completa sinal 42-1895, bom pouso, Trip 5217. 1895, obrigado. Através de meia dúzia e vai seguir o mesmo até o portão 10.